Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? É essa pergunta que eu vou deixar para vocês em todos os episódios aqui deste podcast que fala sobre discos. E nessa primeira temporada eu estou falando sobre os discos que marcaram a minha vida aí, momentos importantes que eu puxo na minha memória, eu consigo lembrar desses discos que ajudaram aí na minha formação musical. Eu sou Danilo de Almeida e hoje eu vou trazer aqui uma banda e um disco muito especial para mim, como todos que vão ser nessa temporada, mas como eu falei aí há uns dois episódios atrás, tem duas bandas na minha lista de bandas favoritas que disputam o posto de primeiro lugar, né? Quando me perguntam, qual que é a sua banda favorita? Eu não consigo separar as duas, porque Kiss e Iron Maiden são as minhas duas bandas favoritas, as bandas que eu mais vi vezes ao vivo, que eu tenho discos, tenho camisetas, tenho DVDs, tenho muita coisa deles. Eu gosto muito dessas duas bandas e hoje eu vou falar do Fear of the Dark, do Iron Maiden. E, como vocês já sabem, a pergunta que eu deixo aqui é clara e óbvia. Já ouviu esse disco? Então hoje no podcast eu vou falar sobre o Fear of the Dark de 1992 do Iron Maiden, mas antes não se esqueçam de interagir com a gente lá no Twitter, @ já ouviu o disco, e no Instagram, @ já ouviu esse disco, e bater um papo com a gente, dar like nas fotos, comentar lá, todo tipo de interação é muito legal aqui para os criadores de conteúdo. Você dá um grande apoio para quem você ouve, para quem você acompanha. Se você não puder ajudar financeiramente, o feedback é a segunda moeda de troca, talvez a primeira, né, moeda de troca mais importante. Porque não adianta nada fazer um programa que ninguém ouve, né? Então, deixem aí os seus comentários e feedbacks em geral. Bom, hoje eu vou falar do Fear of the Dark e, como sempre, eu vou falar um pouquinho da minha história com esse disco e tal, que como que eu virei fã do Iron Maiden, né? E vale relembrar nos episódios lá atrás que eu falei dos meus amigos, né? O Alan e o Diego me apresentaram as bandas, eu vi os discos com eles e tal. Mas quando eu vi o do Iron Maiden de primeiro, eu já conheci a banda de uma coletânea que eu também já falei alguns episódios atrás, clássicos do rock e tal. Eu lembro que tinha, eu acho que uma música do Iron Maiden, se eu não me engano, era Can I Play With Madness? Se eu não estiver enganado, eu acho que sim. Mas eu ainda não associei, nem virei tão fã, nem fui atrás de nada. Depois, nessa mesma barraquinha, eu lembro que tinha uma barraquinha perto da padaria lá onde eu morava, que tinha muito CD de rock. Eu vi uma capa de um disco de um monstro puxando a cara, assim, abrindo a cabeça, era algo muito diferente. E eu comprei sem nem saber o que era. E era uma coletânea justamente do Iron Maiden. Aí você vai me perguntar, né? Ah, mas por que você não tá falando dessa coletânea aqui? Porque essa era uma coletânea pirata. Como eu falei, os donos das barraquinhas e tal, eles criavam coleções, eles faziam coletâneas, né? E vendia pro pessoal ali de maneira pirata, né? 5, 6 conto um disquinho ali. Mas aí, um tempo depois que eu fui ter o contato com o Rock in Rio do Iron Maiden, eu quase coloquei ele nessa lista aqui, só que quando o meu amigo Diego, que eu até comentei no episódio, nos episódios do Kiss, ele mostrou o Rock in Rio original e ele tinha outros do Iron Maiden, que assim como os discos do Kiss, tem umas capas ali, todas as capas com Ed, são umas ilustrações bonitas, sabe? Uma coisa que salta aos olhos. E aquilo me marcou muito, mas eu ainda não tinha parado para ouvir, eu não emprestei nenhum CD dele, porque o CD, na verdade, era do irmão desse meu amigo Diego, era do Thiago, um abraço pra ele aí se ele estiver ouvindo. E claro que o Diego não iria me emprestar os discos originais que não eram deles, né? Então, e certinho ele, não emprestem seus discos originais pra ninguém, que só dá cagada. Mas tinha um outro amigo meu, filho de uma amiga da minha mãe, que ele também gostava um pouco de rock. Ele curtia rock, curtia vários outros estilos. E ele me ligou. A gente, naquela época, né, ainda falava pelo telefone. Era a única forma a gente se comunicava pelo telefone. Não tinha WhatsApp, MSN, não tinha essas coisas. A gente se comunicava pelo telefone. Eu acho que o MSN já até devia existir naquela época, mas a gente não tinha contato. A gente, internet nem era nada comum ali naquela época, onde eu vivia ali, né? E ele me ligou e falou, cara, eu comprei um dia, meu pai comprou um disco pra mim aqui, do Iron Maiden, puta, que legal, vem aqui em casa pra você ver, se você quiser eu até te empresto. Aí eu falei, opa, como assim, o cara vai me emprestar? Como eu falei, não emprestem seus discos. Naquela época eu era inocente, eu não sabia, eu peguei. Falei, beleza, vamos ver qual que é desse disquinho aí. E pra mim foi diferente porque eu já tinha ouvido aquela coletânea que eu falei lá atrás, que eu comprei na barraquinha de discos piratas. Então tinha as músicas, grandes músicas famosas do Iron Maiden. E já no Fear of the Dark, eu acho que Be Quicker Be Dead e Fear of the Dark, que deviam ter estourado assim pra coletâneas e tal naquela época. Então eu ouvi músicas diferentes do Iron Maiden e aquela capa do Ed na, tipo, como uma árvore, umas cores muito bonitas e tal. Uma capa que, aliás, foi diferente de todas as outras capas do Iron Maiden. Se eu não me engano, já era um artista diferente assinando as capas do Maiden nessa época. Não era mais o Derek Riggs. E chama muita atenção. Até o encarte também, eu lembro muito de ter aquele Ed monstro, assim, com as asas abertas e tal. Que depois o Iron Maiden até usa naquele DVD do Live at Donington. Então eu achei, até hoje eu gosto muito de ler os encartes, né, pegar os encartes dos CDs e tal, naquela época mais ainda, porque foi a primeira vez que eu vi o Iron Maiden, a banda Iron Maiden. Depois, mais tarde, eu encontrei revistas, eu comprei revistas e posters e tal, mas até então eu não sabia quem eram os músicos, quem que era a banda. Então foi muito legal, aquilo me marcou muito ter esse primeiro contato com o Fear of the Dark, assim, pegar ele original, pegar o disco, colocar no aparelho e escutar o álbum inteiro e ler as letras, assim. Então, pra falar do disco em si, é o nono álbum de estúdio do Iron Maiden. Ele foi lançado em maio de 92 pela EMI, parceira de longa data, gravadora de longa data do Iron Maiden, e foi o primeiro disco da banda que contou com Steve Harris também na produção, e foi o último que foi produzido pelo lendário Martin Birch, que estava com o Iron Maiden aí desde o segundo disco da banda, né? O Fear of the Dark, ele foi um marco na história do Iron Maiden, porque foi o último disco com o Bruce Dickinson. Até aquela época ali, Bruce Dickinson gravou aquele CD, depois teve, se eu não me engano, a tour e tal, e ele saiu fora, só foi voltar pro Iron Maiden em 1999. Fear of the Dark também, ele conta aí com a única balada do Iron Maiden, que é Wasting Love, e na faixa Fear is the Key, a banda fala sobre o medo numa relação sexual por causa da AIDS, que nos anos 90, né, foi aí a doença, né, teve uma, como a gente pode dizer, uma ampla divulgação. A AIDS estava todo mundo com medo da AIDS, não se sabia muito bem o que que era, né? E a música foi escrita na época que a banda soube da morte do Freddie Mercury, né? Do Queen. Marcou muito todo mundo da música e tal. E o Bruce Dickinson, ele até chegou a dizer que tem uma parte em Fear's the Key que diz o seguinte: ninguém liga até que algum famoso morre. E isso é realmente muito triste e é a realidade de hoje em dia, né? A gente tá vivendo aí o caso de coronavírus e tal, que no Brasil a gente não sabe quando vai acabar tudo isso, né? Mas o povo parece que só se choca, só fica chocado, né, quando é um famoso que morre. A faixa título, Fear of the Dark, claro que se tornou um clássico do Iron Maiden e nunca mais saiu do setlist. Só em 2005 que eles não tocaram Fear of the Dark, porque a banda fez uma tour com as faixas só dos primeiros 4 discos. Depois disso, Fear of the Dark nunca mais saiu, né? O álbum foi recebido de forma positiva pela crítica, que viu um avanço da banda em relação ao CD anterior, que tinha sido o No Prayer for the Dying, de 1990, e que não foi tão bem recebido assim. O Fear of the Dark acabou se tornando o terceiro disco do Iron Maiden a chegar no topo aí da parada inglesa, né? Parada da Inglaterra, de onde eles vieram, né? Então, pra terminar esse episódio sobre o Fear of the Dark, eu vou tocar quatro músicas na sequência. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me alonguei, não tem como falar de Kiss e de Iron Maiden, não tem como eu não falar muito, porque eu gosto muito dos caras, eu já consumi muito conteúdo de Kiss e Iron Maiden. E só repetindo o que eu falei no programa do Alive 3, futuramente vai ter uma temporada que é lógico que vai ter com a discografia do Iron Maiden. E provavelmente eu vou pegar esse episódio do Fear of the Dark e vou reprisá-lo. Então, se por acaso você é uma pessoa que está ouvindo esse episódio, vamos fazer esse exercício aqui. Aí na 8ª temporada do podcast já ouviu esse disco. E essa temporada é sobre Iron Maiden e você está ouvindo esse episódio agora. Comenta aí. Olha aí, eu tô aqui no futuro, hein? Comenta aí, tô aqui no futuro ouvindo. Porque o podcast é legal por isso. A gente pode fazer essa viagem no tempo, ele fica disponível lá para vocês ouvirem. Enquanto o feed estiver no ar, enquanto eu tiver vontade de fazer isso aqui, vai estar rolando. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter, @jaouviuodisco, e no Instagram, jaouviuesse_disco. Eu vou deixar as quatro faixas para vocês aí ouvirem. Be Quick or Be Dead, gosto muito. Afraid to Shoot Strangers, lindíssima música. Wasting Love, a única balada do Iron Maiden, né? A gente pode dizer assim. Acho que tem agora no último disco, saiu a The Empire of the Clouds. Dá para considerar uma balada, mas até então Wasting Love era a única balada do Iron Maiden. E, logicamente, Fear of the Dark, grande clássico do Iron Maiden. E a pergunta que eu deixo para encerrar o programa é a velha pergunta aí, que já está por 7 programas e eu espero que esteja por mais programas, 8 programas, aliás, né? Que é: já ouviu esse disco? Yeah. sunrise to sunset. Dream on, brothers, while you can. Dream on, sister, I hope you find the one. Spend your days for the empty air. dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. walking a dark road.